BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Sejam muito bem-vindos à Rádio Boa Nova, a mais este espaço BLC3, Ciência no Interior, um espaço produzido aqui na Rádio Boa Nova, numa parceria com a Associação BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital. Hoje é nosso convidado Bernardo Rocha, gestor de projetos ligado à área do PDR 2020. Bernardo Rocha, que está então desde 2011 ligado a este grande projeto, que é a BLC3, este campus de tecnologia e de inovação. Bernardo, seja bem-vindo a este espaço BLC3 aqui na Rádio Boa Nova. Bom dia, desde já agradecer o convite endereçado pela Rádio Boa Nova. Bernardo, damos então seguimento a mais um espaço BLC3 aqui na nossa rádio hoje, para percebermos um pouco daquilo que é a sua função enquanto gestor de projetos ligados à área do PDR 2020. Desafiava-o só a fazer uma pequena apresentação de quem é o Bernardo Rocha, alguém que está ligado então à BLC3 desde a sua gênese, desde 2011. Já agora desafiava-o então a fazer uma breve apresentação de quem é o Bernardo. Sim, portanto, como disse, o meu nome é Bernardo Rocha, estou ligado à BLC3 desde a sua gênese. Vi a empresa e ajudei a empresa a crescer até o ponto em que está. Eu não sou natural de Oliveira do Hospital, eu sou natural de Coimbra. Casei-me, a minha esposa é daqui, de Oliveira do Hospital, e por consequência das coisas, os meus pais foram trabalhar para Castelo Branco, fiz a licenciatura em Coimbra. Fui depois para Castelo Branco, onde trabalhei em diversas áreas. Surgindo a oportunidade, eu estava casado há 2 anos, surgindo a oportunidade para vir para perto da minha esposa. Não perdeu essa oportunidade. Não perdi essa oportunidade. Falou que se licenciou em Coimbra, na Universidade de Coimbra. Qual é que é a sua formação? Química Industrial. Uhum. E também com mestrado? Sim. Um MBA em gestão de empresas. Uhum. Portanto, aqui temos um exemplo de alguém que não é do Oliveira do Hospital e que, por força da BLC3 e também do casamento, claro, acabou por fixar residência no concelho. É mesmo assim, atualmente sim. O Bernardo reside por cá. Sim, sim. Inicialmente, pronto, a BLC3 apresentou a proposta, pronto, colocou em concurso o cargo onde eu estou neste momento. Havendo essa hipótese, eu não hesitei, enviei o currículo, coloquei essa questão de estar casado com uma pessoa que já está a trabalhar cá desde 2007. Nós estamos casados desde 2009, e havendo essa hipótese, não hesitei, enviei os currículos, então acabaram por me chamar E tem cá estado, não é? Estou cá muito bem. Muito bem. O Bernardo, como referimos logo no início, é gestor de projetos ligados à área do PDR 2020. Já agora, só explicarmos o que é o PDR 2020, Bernardo. Sim. Portanto, o PDR 2020 é o Programa de Desenvolvimento Rural, na área dos programas do Portugal 2020. Portanto, apoios comunitários, exatamente, não é? Apoios comunitários, na parte agrícola e desenvolvimento rural. Abrange diversas áreas. Pronto, a área do mar, a área da agricultura, e dentro da agricultura então há diversas variantes e diversos programas. Inclusivamente, numa fase inicial, os investimentos em exploração agrícola e a parte de transformação e comercialização de produtos agrícolas. Têm estado abertos alguns programas que também promovem a diversificação na atividade agrícola, ou seja, se a pessoa entender fazer um turismo rural, uhum, se tiver já uma área, uma exploração agrícola, poderá fazer esse desenvolvimento. Terá é que estar alocado a uma área de exploração agrícola. O programa, o PDR 2020, desenvolve diversas áreas, como eu disse. Inicialmente, como eu tinha mencionado, a parte de investimentos na exploração agrícola e transformação e comercialização de produtos agrícolas, tem outra área mais atrativa, que é a parte de jovens agricultores. É mais atrativa porque porque tem a componente do prémio que ajuda a uma espécie de fundo de mané inicial para poder desenvolver a sua atividade. E este PDR 2020 tem sido bem aproveitado pela gente de cá? São muitos os projetos que estão a ser acompanhados, digamos assim, pela BLC3, em particular pelo Bernardo? Eu vou falar um pouco do programa anterior, o PRODER, que já está concluído e foi o início da nossa ação e que teve um sucesso que este para já não está a ter por condicionantes que eu vou mencionar mais à frente. Portanto, o PRODER era mais atraente para o jovem agricultor, ou seja, pequenos investimentos. Este talvez será mais atraente para grandes investimentos. O quadro anterior permitia a pessoa não ter investimentos muito avultados no final do projeto, ou seja, poderia investir, mas tinha sempre retorno. Este não, já tem que ter algum investimento da parte consolidada, da parte do promotor, do jovem. E um problema ainda maior é a questão de o quadro está muito lento na aprovação de candidaturas e na abertura de programas para jovem agricultor. Vou dar um exemplo, nós submetemos candidaturas em janeiro de 2016 e eu ainda estou à espera que venha uma decisão. Pois. Já nem sequer é o resultado final, é uma decisão se poderá ir para hierarquização ou não. Isto acaba por desmotivar também de alguma forma. É muito não é? Complicado porque o próprio programa demora algum tempo, em situações normais, demora algum tempo a aprovar. Quando falamos o programa demora a aprovar, quem é que é responsável por aprovar? São os CCDRs? Não. Portanto, é o IFAP, é que está... Os organismos intermédios do Portugal, do PDR 2020. E não tem sido muito fácil. Poderá ter coincidido também com a alteração de governo. Pronto, eles têm novas ideias, já saiu uma notícia que o prémio base poderá ser superior ou irá ser superior ao inicialmente estabelecido neste PDR 2020, o que são boas notícias, a meu ver, e criou ali, eles tiveram que reavaliar como estava a ser desenvolvido o programa e criou estes atrasos todos no PDR 2020. Esperamos que 2007 traga... Boas notícias e bons desenvolvimentos para o programa. Mas há alguns projetos, então, que estão a aguardar por decisão? Sim, temos alguns a aguardar. Temos apenas dois que foram aprovados e que estão neste momento a decorrer. Contamos neste ano terminá-los. Contudo, temos alguns projetos ainda em stand-by, por assim dizer. Melhor balanço faz, então, do PRODER, isso? PRODER, sim, sim. Na altura, o PRODER... Também a gênese da BLC3 coincide um pouco com a parte final do PRODER. O que nós sabemos bem, quando entra numa parte final, querem acelerar tudo, mais rápido. E, pronto, tudo mais rápido. E acabou por ser bastante agradável acompanhar o PRODER e a quantidade de projetos que chegaram à BLC3 e neste momento estão a decorrer. Pode falar de um ou outro projeto bons casos, sinais, sim. Ou seja, casos que podem também servir de estímulo a outros, a outros promotores que possam ter algum tipo de ideia nesta área. Exatamente. Portanto, a BLC3 funciona muito em simbioses. Portanto, a BLC3, como já foi explicado aqui na Rádio Boa Nova, tem diversas áreas de atuação. E uma coisa que tenta sempre fazer é haver simbiose entre essas áreas de atuação. Nós o que tentamos fazer é recuperar produtos endógenos da região que caíram um pouco em desuso. Não caíram no esquecimento, mas não têm uma atividade tão grande como tinham há umas dezenas de anos atrás. Nomeadamente a pera de São Bartolomeu. Uhum, a pera passa, não é? A pera passa, exatamente. Nós até estamos a tentar recuperar o nome de São Bartolomeu. São Bartolomeu, que é mais ligada à nossa região. E caiu um pouco em desuso porque pela parte do descasque era preciso uma mão de obra dita especializada para o descasque que foi desaparecendo ao longo dos tempos. Nós desenvolvemos alguns projetos que permitem colmatar este problema, e a maior parte dos projetos foram ligados já à praia de São Bartolomeu. Temos alguns projetos também ligados já à produção de macieiras, temos um também ligado a espargos, que é um projeto muito engraçado. Temos alguns projetos, uns em espera, nas mais diversas áreas. Uhum. Portanto, todos ligados à área da agricultura, como referiu. Grandes explorações, Bernardo, ou projetos um pouco mais familiares? Quer dizer, nem são tão de grande dimensão, nem tão pouca dimensão. Porque, mas permitem a uma pessoa fazer daquela a sua atividade principal? Poderá, quando entrar em ano cruzeiro. Ainda não. Isto passa por alguns passos, que é a fase de preparação, que demora, e em pomares então demora algum tempo. Quando entrar em ano cruzeiro. Das árvores, não é? E obviamente que isto também depende das situações económicas, de como vai escoar o produto, de diversas componentes, mas sim, poderia. Mas será sempre, como nós lançámos, seria sempre uma atividade a acompanhar a que já. Que já tenham, não é? Isto também é possível, porque estamos numa zona de interior e, portanto, sobretudo rural, onde não faltam campos e espaços e terrenos que podem ser aproveitados. Certamente quem vos procura já tem esse terreno. Muito boa pergunta, porque era um ponto que eu também gostaria de tocar. Normalmente, o que as pessoas que nos procuram na BLC3 ou têm muito pouco terreno, ou estão à procura de terreno. E esse é um dos grandes problemas a nível do desenvolvimento rural. A Bolsa de Terras está já a colmatar alguns destes problemas, mas ainda está numa fase muito embrionária. Precisamos de mais procura, de mais oferta. Procura já há. Precisamos já de mais oferta de terras, em situações, obviamente, favoráveis para ambas as partes. E esse é um dos problemas que nós temos. Muitas das pessoas, às vezes um pouco porque não têm noção das dimensões necessárias para ter um investimento rentável, trazem parcelas muito, muito pequenas para o desenvolvimento. Há formas também de colmatar esta deficiência. O problema é que o investimento também poderá ser mais avultado. Então não encaixa bem nos moldes que o promotor pretende. Portanto, esse é um dos problemas que nós temos. Há muita terra, há muita procura, não há assim tanta oferta nos moldes em que deve ser feita. Mas volto a repetir, a Bolsa Terra está a fazer um trabalho, a meu ver, ainda numa fase embrionária para aquilo que deverá ser expectável. Contudo, temos que esperar, já que estamos à espera de tantas coisas neste programa, temos que esperar se calhar um pouco mais para a máquina poder andar melhor. Bernardo, ainda a propósito desses projetos, consegue-nos, ou não sei se tem esses dados, contabilizar o número de projetos que estão em curso no âmbito do PRODERS? Portanto, do PRODER nós finalizamos cerca de 15. E todos estarão em fase de operacionalização? Operacionalização, todos. Uhum. Agora, portanto, em curso está então este PDR 2020, sim, que o Bernardo já nos deu conta de alguns dos constrangimentos, por também estar numa fase inicial, há aqui algumas demoras. Um PDR 2020 também ligado para a ruralidade, nomeadamente para a área da agricultura. Que tipo de projetos estão já a acompanhar também dentro da mesma base dos PD, do PRODER? Sim, o núcleo continua a ser a procura de pomares. Tem havido mais diversidade neste novo programa, por uma das questões que eu já disse. As pessoas não têm assim tanta parcela de terreno que permita fazer produção de pomares. Muito bem. Bernardo, quem nos escuta tem uma ideia, quer desenvolvê-la, diga-nos o que é que pode fazer. Deve procurar a BLC3. Sim, deve procurar a BLC3. Quer falar um pouco dos passos que ali são tomados no sentido de apoiar um jovem que queira ali desenvolver a sua ideia de negócio, porque também é isso que é preciso fazer-se, não é? É preciso que alguém que tenha uma ideia possa desenvolver para criar, quem sabe, o seu próprio posto de trabalho e até dar trabalho a outras pessoas. Claro. Afinal, estamos numa zona de interior onde escassa o emprego e é preciso que surjam respostas nessa área. O que é que a BLC3 pode fazer por estas pessoas? Portanto, o primeiro passo, como disse, será procurar-nos na BLC3. Nunca devem fazer de forma autónoma, não é? Porque vocês ali sabem tudo o que deve ser feito. Sim, sim, sim. Se a pessoa tiver uma ideia, olha, quer fazer um projeto de jovem agricultor, não sei o produto que quer produzir, não tem terra, nós podemos direcionar no sentido e ajudar nos passos que deve tomar. Ou seja, também ajudar a perceber esse possível promotor de qual o melhor caminho a seguir, não é? Exatamente. Qual o melhor, em termos de pomar, qual o melhor fruto a optar para que possa ser melhor sucedido. Exatamente. Portanto, chegando lá, o que é que acontece? Pronto, temos uma reunião inicial, onde eu faço uma avaliação e tento entender o que o promotor pretende. Aparecem diversos casos, pessoas já com ideias concretas, é isto que eu quero fazer, nesta área que eu quero fazer, um pouco mais entendidas para o que vão avançar. Outras, numa situação intermédia, eu tenho terrenos que eram dos meus avós, dos meus pais, quero rentabilizá-los, não sei que produto que é que vocês aconselham. Nós podemos fazer uma visita ao terreno, fazemos uma visita ao terreno, analisamos, aconselhamos alguns produtos, tendo sempre a ideia que o mais importante é sempre o escoamento, porque não faz sentido nenhum estar a produzir um produto que depois ninguém, que não consegue escoar, ninguém vai adquirir. E depois também temos uma situação onde a pessoa quer avançar, tem a ideia dos apoios que existem, mas precisam que alguém as direcione. Ou seja, não tenho terra, o que é que eu posso fazer? Não sei o que produto é que eu posso plantar. Pronto, e nós aí podemos dar algumas indicações, algumas direções do que pode fazer. Depois é um processo contínuo até à abertura, estamos sempre dependentes da abertura do quadro. O quadro falou-se inicialmente que iria abrir agora em fevereiro, não abriu. Não abriu, já estamos em março. Esperemos que vamos abrir, que possa abrir em março. Mas está sempre dependente dessa componente. Obviamente que as pessoas podem adiantar, mas como disse há pouco, este desgaste de espera faz com que a pessoa depois entre numa fase de desmotivação e, consequentemente, de desinteresse. Possa até mesmo abandonar. Exatamente. Esta ideia. Exatamente. Quando falamos de apoios, de que montantes é que poderemos estar a falar? Ora bem, como eu disse há pouco, há um prémio aos jovens agricultores, que inicialmente era de 15 mil euros, mas jurando, dependente do nível de investimento. Fala-se que neste momento esse prémio irá aumentar para 20 mil euros. Espero que as majorações continuem, ou seja... Portanto, fala em prémio, portanto não tem que ser reembolsado esse não, valor. Não, todos os apoios nestes programas que eu disse são incentivos não reembolsáveis. Ou seja, este prémio surge, como é à primeira instalação. Ou seja, a pessoa disse, é a primeira vez que te fazes instalar, toma lá um prémio para começares a avançar o teu negócio. É um incentivo muito bom. 20 mil euros, 20 que referou. 20 mil. Eu não vou pela parte do muito bom. Eu digo bom, porquê? Porque no quadro anterior o incentivo era maior. Era maior. O que este faz é que, se tiver um investimento grande, o investimento também pode ser ajustado devido às majorações. Já tem alguma componente técnica para explicar, mas pode chegar a montantes bastante avultados. Lá está, como eu disse há pouco, solicita um pouco um investimento um pouco maior. Uhum. E depois este projeto, quando é apoiado, é acompanhado, vem-se verificar no terreno se de facto o jovem ou promotor está a levar por diante este negócio? Ou seja, a partir do momento em que entra em fase de aprovação, portanto irá receber o prémio, terá que dar início à sua atividade, porque de 6 em 6 meses terá de apresentar pedido de pagamento. Ou seja, nós fazemos também o pedido de pagamento, vamos acompanhando, faço visitas periódicas ao terreno, temos contactos de pessoas que também podem ajudar na parte de fertilizações, de rega, das próprias plantas. Obviamente que o promotor não é obrigado com o que nós indicamos, pode ir por outro tipo de acompanhamento, mas nós damos sempre alternativas para eles terem um processo de desenvolvimento do seu projeto como deve ser, ou seja, pautado pela consistência e não, ou seja, deixa passar 3 meses e depois é que se lembra que tem que começar a fazer qualquer coisa. Ou seja, tem que ser consistente, porque é uma coisa que obriga a acompanhamento diário, nem que seja só ir à plantação ver como é que estão as coisas. Portanto, é uma coisa que é preciso paciência, é preciso rotina e dedicação ao projeto. Neste momento, os projetos sujeitos então à aprovação são também de pera, pomar? Neste momento, os que estão à espera são de pera. Nós o que temos é na parte de hortícolas. Temos dois projetos na parte de hortícolas que estão a desenvolver-se muito bem. Para que é desenvolvimento de estufas? Não, espargos. A questão dos espargos. Está a ser um projeto está a decorrer muito bem, mas aí há que dar o mérito ao promotor. E são promotores daqui, são de daqui Oliveira do Hospital? Muito bem. Bernardo, não sei se a ideia é também dar a conhecer este trabalho que é feito na BLC3 e, sobretudo, incentivar quem tenha uma ideia a procurar-vos. Desafiava-o, agora que estamos quase na reta final deste nosso programa, a convidar quem nos escuta a passar pela BLC3 e, quem sabe, não sei se o Bernardo é o único gestor do PDR 2020. Sim. Portanto, sim, terá que necessariamente passar por si, convidava, desafiava os exatamente nossos ouvintes a trocarem uma impressão consigo. Ok. Se tiverem alguma ideia de negócio ou alguma intenção de seguirem a parte rural, basta dirigirem-se à BLC3, que nós prestaremos o aconselhamento e iremos esclarecer qualquer dúvida que poderão ter. Muito bem, portanto acho que também da minha parte fiquei com esta impressão de que ali quem quer desenvolver uma ideia de negócio encontra todo o apoio e não se sentirá abandonado neste processo que é lento também e certamente darão os passos certos e não correrão riscos no sentido de que os projetos possam vir para trás porque falhou uma ou outra situação na submissão de uma candidatura a estes fundos do PDR 2020. Bernardo, não sei se ficou algo por dizer ainda relativamente a esta sua função de gestor dos projetos do PDR 2020. Penso que não, acho que ficou bem estabelecido o que nós fazemos na BLC3. Muito bem. Área. Bernardo, muito obrigada pela sua presença na rádio. Ficámos a conhecer também o que é isto do PDR 2020, que para muita gente é difícil de perceber, mas tem a ver com o Portugal 2020, são os fundos comunitários que são disponibilizados para o nosso país, para as diversas áreas de atuação, aqui no caso PDR 2020, ligados às áreas mais agrícolas e não só, também outras áreas, portanto, à parte mais rural do nosso país. Muito obrigada pela sua presença na Rádio Boa Nova. Talvez possamos nos encontrar. Sim. E quem sabe até com algum promotor que eu possa acompanhar para conhecermos mais pormenorizadamente um ou outro projeto. Muito obrigada pela sua presença. Ora, essa, eu a que agradeço. Ficamos então por aqui neste espaço BLC3, Ciência no Interior. Até ao próximo programa. BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior.